Felicidade é fazer esse som e levar emoção. Felicidade é prosperidade. Da felicidade, vou buscando, conquistando, tipo na humildade. Ser feliz, dizer, sentir, fazer nego chorar, fazer nego sorrir, é ter fé. Assim que é, otimista, confiante, verdadeiro, estou de pé. Dinheiro, carro, status, casa própria, é fazer o bem sem esperar nada em troca. Justiça, cidadania, educação, é preciso muito mais, é preciso afirmação. Ho, ho, ho, ho. Na resposta Tom Buguelo, afirmando com louvor. Felicidade é confiança, autoestima, do tipo eu era feliz e não sabia. É singular, é o que a vida nos ensina. Atividade, a procura da felicidade. Eu vou buscar. Quero acreditar. Dentro de ti está a felicidade encontrar. Eu vou buscar. Quero acreditar. Dentro de ti está a felicidade encontrar. Limpo, hoje sou eu vou buscar. Não é ficção, eu quero acreditar. Está perto, dentro de ti está. Batalhar para a felicidade encontrar. Com a vida você tem que se envolver. Jogar o jogo, mas sem se abater. Yeah! Sofrer pra quê? Aprender é necessário pra poder crescer. Como Sherlock Holmes, eu vou buscar. Seguir o rebanho, pois quero acreditar. Na dificuldade dentro de ti está. Joia pra lapidar, felicidade encontrar. Não importa a distância que eu vou buscar. Se cair com fé, quero acreditar. Yeah! Dentro de ti está. Sintonize positividade pra felicidade encontrar. Predador sem limite, pra ter felicidade, eu brodo como peixe.